O desespero dele é isso aí, né? Os judeus têm que trabalhar. Imagine judeus trabalhando, né? A maldição da terra, né? E o maior assassinato de reputação da história foi Hitler. Fizeram com Hitler, Enéas, e que fazem aí? É a guerra silenciosa, né? Judeus arruinaram a terra. A maçonaria, criaram a maçonaria. Maçonaria criou a desgraça do Vaticano, NASA, ONU, Demogays, né? Rotary, Rosa Cruz, Opus Dei, tudo lavagem do dinheiro do Satanás. Tem dinheiro, só o Vaticano tem dinheiro para acabar com a pobreza da terra 1 milhão de vezes. Todo mundo andar de carro importado, comer, beber. Só que não é interessante, a pobreza, ela é um negócio. A pobreza, ela foi criada pela maçonaria. Escravidão, salário mínimo mantém você onde você está e não vai sair do lugar. Se o povo não se unir, nós entrarmos em Brasília e tirar todos aqueles desgraçados na chicotada, tudo bandido. Eu afirmo aqui, da 20 Lourenço de Almeida, que todos os políticos recebem do narcotráfico. Eu vi isso. Todos. É obrigado. Os 11 ministros é obrigado a receber do narcotráfico. É só perguntar para o Alexandre de Moraes, chefe do crime organizado do estado de São Paulo. Então, o crime organizado está controlado pelos ministros, né? Quando tiveram aí o alerta geral, aqui no Brasil, a PM, os coronéis da PM negociaram com o crime organizado. É tudo uma farsa, tudo uma bela farsa. O narcotráfico é das Forças Armadas e do governo. E as novelas aí, os comerciais, vendem as drogas em mensagens subliminares. E é lavado o dinheiro nas igrejas. A maior corrupção da história vem das igrejas. Igreja evangélica e católica. Tudo para lavar dinheiro do narcotráfico. Vai cair tudo. Nós vamos pegar todos esses satanistas desgraçados aí, doa quem doer. Os 11 ministros foram colocados por urnas fake. Indicação de presidente fake. Quem comprou as urnas eletrônicas foi o narcotráfico, banqueiro, doleiro e empreiteiro. Meu sócio gastava 60 milhões por ano para manter o narcotráfico. Generais, coronéis, brigadeiro, almirante, com os voos cegos, faziam os esquemas aí criminosos. O apagão aéreo foi feito, articulado pelos oficiais generais e coronéis, brigadeiro, almirante, para trazer os aeroportos baratos para a empreiteira Camargo Correia. E mataram meu sócio. Fernando de Arruda Botelho foi assassinado pela essa desgraça da maçonaria. Desgraça da maçonaria. Se não tirar esses amaldiçoados, são bandidos narcotraficantes. A mensagem que nós demos para vocês aí foi os 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro. Quem denunciou foi eu e o Emerson. Quem faz o narcotráfico é as Forças Armadas. Só bater de frente comigo. Põe aí os 11 ministros, faz uma audiência pública aí que vai sair todos algemados. Todos recebem do narcotráfico. Empreiteiras, doleiro, narcotraficante e banqueiro envolvido. Quem manda no Brasil é o narcotráfico. A cocaína que manda no Brasil. Se quisesse acabar com o tráfico de droga, já tinham acabado. É tudo esquema criminoso. Quem são os consumidores? São os países que negociam com o Brasil. O Brasil é o maior distribuidor de cocaína da terra. O maior distribuidor de cocaína da terra. E a China fabrica lá, eles plantam o ópio e a papoula também. Então os países aí são coniventes. O narcotráfico é do governo e da maçonaria. O desespero dele é isso aí, né? Os judeus têm que trabalhar. Imagine judeus trabalhando, né? A maldição da terra, né? E o maior assassinato de reputação da história foi Hitler. Fizeram com Hitler, Enéas, e que fazem aí? A guerra silenciosa, né? Judeus arruinaram a terra. A maçonaria, criaram a maçonaria. Maçonaria criou a desgraça do Vaticano, NASA, ONU, Demogays, né? Rotary, Rosa Cruz, Opus Dei, tudo lavagem do dinheiro do Satanás. Tem dinheiro, só o Vaticano tem dinheiro para acabar com a pobreza da terra 1 milhão de vezes. Todo mundo andar de carro importado, comer, beber. Só que não é interessante, a pobreza, ela é um negócio. A pobreza, ela foi criada pela maçonaria. Escravidão, salário mínimo mantém você onde você está e não vai sair do lugar. Se o povo não se unir, nós entrarmos em Brasília e tirar todos aqueles desgraçados na chicotada, tudo bandido. Eu afirmo aqui, da 20 Lourenço de Almeida, que todos os políticos recebem do narcotráfico. Eu vi isso.

os oficiais que estavam lá e o desembargador, Miguel Petrônio, pediu para os oficiais tomar o celular nosso, né? Mas eu tinha um outro no bolso e consegui gravar. Acho que eu até te mandei naquela gravação, eles invadindo a empresa. O e-mail é tão sério da USP que agora, por azar deles, conseguiram tirar a vida do Gilberto lá do... Meu irmão, eu posso fazer um resumo para você? Da ópera? Isso. Pode? Fizemos um acordo entre o azul e o vermelho. Certo. Para me ferrar ou não? Fizeram a maçonaria azul e a vermelha para quê? Para ajudar a resolver isso? Para resolver isso. Não é pra te ferrar, não. Senão eu não estaria te ligando, porra. É, não. E nem pode, né, irmão? Porque eu deixei tudo no startup aí pra qualquer coisa que aconteça. Sim, todo mundo tem cobre, todo mundo tá pendurado, certo? É isso aí. Agora, eu quero avançar na nossa conversa. Certo? Porque o que passou tá bem administrado. E na hora certa você vai ser chamado, tá? E eu vou estar presente, certo? Positivo, quero estar junto, tá bom? Entendeu? Tá, lógico. Não, sem, porque você soube do primeiro encontro com os dois generais aí, com o pessoal da DESG aqui em São Paulo, você ficou sabendo, né? Fiquei, lógico, eu sei disso. Entendi. Então, mas você sabe porque não deu negociação, né? É, agora eu quero fazer uma negociação com você fora desse pessoal, mas que depois eles vão ficar sabendo e vão ter que assinar embaixo, tá? Doutor Fernando, cara, foi um cara que, além de ser um paizão, por isso que eu nunca me arredei um dia, nunca deixei de pensar no cara um dia, porque... Mesmo ele sendo... É um irmão, né, cara? Foi, né? Não tem o que falar. O cara, e quando eu tava com ele, nem ninguém tocava nele, ninguém tocava em mim. Foi tratado assim. O negócio foi combinado que a última briga que teve na Camargo, que ele mandou toda aquela turma embora, generais, aqueles coronéis, brigadeiro, almirante, tudo que você sabe aí, eu fiquei tão sem graça com a situação. Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. A briga entre FAAP, a Fiesp, Ciesp, a própria Bingo, tinha reunido com o general Burgos, né? E... Você sabe o que eu consegui? Você sabe o que eu consegui? Transferir o Otto para um comando militar. É mesmo? Puta que pariu. É. Tá, mas então, mas nesse entreposto aí eu pergunto para você. Por que o general Burgos não ajudou o Fernando? A gente, precisando de segurança lá, as fazendas já tinha tentado ser invadidas. Agora eu pergunto, cadê o cara? Cadê os amigos do Fernando? Cadê? Entendeu? E agora... Esses caras estão tentando salvar a tese, mas não vão pegar um por um, cara. Não, eu entendi. Na hora certa. Entendi, general. Tá certo. É isso aí. Aí sim. Entendeu? O homem é isso. Nossa. O homem é isso. Tá bom. Agora, só pra te complementar, eu tava levando aquele produto aí, esse produto anti-chama, levando pra aviação do exército, sentei com o coronel William Zé Poá, chefe do quartel general, fizemos teste com os helicópteros lá, o Fernando, pelo poderio dele, né, acionou a Embraer, o Osiris Silva, sentei com o Osiris Silva, tá? Apresentei para ele, o Osiris Silva me ligou na própria noite, eu apresentei para ele no final da tarde e ele me pôs um apelido, ele me chamava de Davos 30, é o V30, mas chamava de Davos 30. Não, pôs um apelido. Eu soube disso. Você sabe disso então, ele me pôs um apelido. Soube. E aí ficou como Davos 30 na Forças Armadas e eu gostei do apelido, né? Davos 30, Delta Alpha 30, né? E aí, comecei a trabalhar esse sistema, desenvolver esse produto anti-chama. Mas a gente fala, irmão, porque o Fernando tinha muito inimigo oculto. A gente, você, eu não sei como é que você tá aí, a tua situação, lógico, transferiu, você trouxe aí pro comando aí uma pessoa excelente. Mas para trabalhar vai precisar limpar, não tem saída. Senão não tem nem para você, não vai adiantar nem pra comando nem para ninguém, vai ter que trabalhar, tem que deixar para trabalhar, tem que deixar os outros trabalhar, pô. Não vamos fazer a faxina na hora certa, vamos pegar todo mundo de surpresa, certo? Certo. Então, vamos pegar todo mundo de surpresa e fazer a faxina certa. Você não quer fazer o seguinte, ó esse negócio da patente, a gente conversa. Vamos fazer a faxina na hora certa, vamos pegar todo mundo de surpresa, certo? Certo. Então, vamos pegar todo mundo de surpresa e fazer a faxina certa. Você não quer fazer o seguinte, ó esse negócio da patente, a gente conversa.